estou com sono, estou com sono, estou com sono. Estou com sono, estou exausto, não aguento pensar em mais nada, só em minha cama de mola prática. Já com sono tudo em 3D, vejo meu travesseiro e começo a desmaiar. Agora eu quero é desligar. Foi um dia difícil, foi um dia estressante. Quero apenas o meu colchão, o meu amigo confortante. Quero dormir agora, sonhar com um mundo melhor, antes que o relógio desperte, que eu acorde e releve mais um dia. Estou com sono, estou com sono, estou exausto, não penso em mais nada, só em minha cama de mola prática. Estou com sono, estou exausto, exausto, não aguento pensar em mais nada, só em minha cama de mola prática. Enxergo tudo em 3D, vejo meu travesseiro e começo a desmaiar. Quero agora